lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Oxalana, vai sumindo lá na rua do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo lá na rua do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. O ingrato, eu feri o seu pobre coração. O ingrato, eu feri seu pobre coração.